sobre ter todas as bucetas do mundo pra mim. É sobre meter aonde roubar e gozar gostosinho. É sobre tragar e poder fumegar uma erva com nós. É sobre embrasar, chegar de marola sarrando feroz. A gente já chega com tudo, só aplica a boca de veludo que eu trouxe um fininho. Propício tá desde o início, mas é zica, só brota que hoje o pique é assim. Meu cara é gamudo, não tenho dinheiro, mas eu sei tacar. Se quer conferir, vem em casa sorrindo que eu vou te mostrar. Cê quer não é de hoje, então corre que o vento já fumou demais. Só não dá cigarro porque eu parei e agora é só ais. Segura minha pica no colo do útero e diz que é demais, mas você quer sentir. Bala, parceiro, a gente é só maconheiro, pra que isso aí?